O primeiro programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados, das 7 às 8 da noite. Boa noite, Vila Anglo. Carúdio, Vila Anglo. Aqui estamos, 7:01, 21 de novembro de 2020. Aqui é a Silvia Nogueira. E a Laura Corcuera. Falando da Bica de Pedra 211, no bairro da Vila Anglo Brasileira. Esse bairro lindo e popular, com forma de coração, onde moram mais de 10 mil pessoas. É isso, Silvia Nogueira, aqui hoje, por primeira vez, inédito, na Bica de Pedra 211, aqui, quase na rua, neste centro-oeste de São Paulo, sudeste brasileiro, Ameríndia, Pindorama, Brasil, planeta Terra. Pois é, pessoal, hoje a gente está aqui e os caminhantes, andantes da rua estão vendo o nosso estúdio aqui, bem na janela, onde a gente fala para o pessoal e as pessoas ouvem a gente. E como cada semana a gente pergunta para você, como que você está vivendo a pandemia da Covid-19? Aqui nesse 21º programa aos vivos, fazendo este experimento de retransmissão caseira por motivos de segurança sanitária, fique conosco durante na próxima hora. É isso mesmo, pessoal. Então, se você quiser mandar um áudio aqui para o Zap da rádio, põe tua voz no ar no telefone 9982479009. Pode mandar um áudio, pode mandar mensagem escrita, pode mandar o que você quiser, manda um oi, manda um salve e a gente põe aqui a sua voz no ar. Isso, 9982479009. E como você sabe, a gente, nessa segunda temporada de Os Aos Vivos, dedica a cada programa um tema. E o tema de hoje é consciência negra e antirracismo. Mas antes de entrar no tema, como de costume, começamos com o nosso dicionário de palavras para o mundo novo. Você que tem me acompanhado aos vivos aqui com a gente durante já quase 6 meses, sabe que a gente continua empenhada na criação de uma coleção de palavras para o mundo novo. Inspiradas pelo poeta brasileiro Manuel de Barros, a gente usa a função brincativa e não a explicativa da palavra. E a gente também já confessou nossa inspiração nas palavras do Chama Yanomami, que depois vamos a mencionar outra vez. E quando esta moto passa pela rua, fazemos esta lembrança de palavras como soluções. O INDRA, Instituto Nacional de Decolonização e Reforma Agrária. Enviamos cotobraços e abraços para todos vocês. Memoramos com vizinhos, amigos, acontecimentos que deixam todos alegres. E seguimos vivendo momentos de vervilhão quando o mundo lá fora grita por dentro do corpo. E um ser de nome ornitonírico que, vez em vez, visita os estúdios da Rádio TV Mundo Novo, soubemos que hoje ele fez uma visita, assim, desde o comecinho, quando a rádio abriu, antes do meio-dia, ele está lá fazendo festa, gente. E mesmo se hoje tivemos sol, nos dias precedentes, voltamos a viver essa gacoará trasluz lentamente em milagro da chuva. Chirimirabólica é a matéria líquida que capta as energias do céu feito chuvinha, como antenas. Esses miolhões que falam de uma multitude alegre. A plurinação Pindorama Brasil, que foi fundada com exclusividade pela Rádio TV Mundo Novo em algum dos nossos programas aí. Fazendo com muito multiamoral e muita marmória. É bom bonito, a palavra que expressa tudo que é bom e bonito, uma palavra muito odara que a gente falou no último programa. E hoje? Hoje, às 7:05, vamos a compartilhar uma palavra positiva cujo sinônimo é caotídica, é uma palavra com argamassa de cal, é uma seta, uma direção, uma pista. A dica que aponta algo inusitado sob outra ótica. Dicas diversas, óticas outras, caodidáticas da rua, como atravessar o caos sem se perder sob a ótica do caos, a caótica dica sabe a uma experiência do mundo não linear cuja seta aponta para dentro, por dentro um eixo para se firmar. Uma dica intransmissível, não viral, mas que pode ser compartilhada e que guia o andarilho da urbis e de mundos, astronautas da cidade. Caminemos à luz da diacótica. Dica ótica, isso mesmo, pessoal. Essa prática de rádio está sendo bem dicaótica. Dicaótica é muito dicaótica. Nossa palavra é dicaótica. Dicaótica. Aprendemos muito e nos divertimos com a experimentação cheia de corpo e de vida. Dicaótica. É isso, manda um zap aqui se você tem interesse nessa palavra de caótica. É, manda um zap pra gente e conta o que te vem na cabeça quando você ouve essa palavra nova, que passa a fazer parte do dicionário do mundo novo, das palavras para o mundo novo. Aos vivos. As vivas. As vivas. O primeiro programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados, das 7 às 8 da noite. Covid-19 Colonial Virus. Aumento de contágios e mortes no Brasil. Na semana em que o total oficial de pessoas infectadas no Brasil pelo coronavírus ultrapassou a marca dos 6 milhões e caminho das 170 mil mortes, o Brasil viu aumentar a velocidade de crescimento de diversos índices e dados relativos à Covid-19. Os resultados jogaram por terra qualquer esperança de estabilização e escancararam o fato de que o poder público nunca conseguiu controlar a pandemia no país. E aí, o plano de São Paulo provavelmente será trocado 30 de novembro, data que o atual prefeito de São Paulo, talvez mude isto dentro de pouco, indicou esta mesma semana. Por que será, né, pessoal, um dia depois das eleições e os dados cada vez mais crescentes, vamos acompanhar. E vamos a nos cuidar, a continuar usando essa máscara, esse distanciamento físico e lavando as mãos constantemente, né, Silvia? Muito, gente. Se cuidar muito. Dizem que o que está vindo por aí já está ultrapassando o que a gente passou em abril. Os epidemiólogos e toda a comunidade científica está produzindo cada dia novos dados dessa peligrosidade do vírus. Hoje compartilhamos com vocês uma carta de alerta da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abras, enviada a todas as autoridades políticas e sanitárias brasileiras ontem, 20 de novembro. Considerando o rápido crescimento do número de casos e de óbitos registrados em várias cidades de todas as 5 regiões do país nos últimos dias, estamos alertando as autoridades políticas sobre a gravidade da situação sanitária do país. A epidemia de Covid-19 se alastrou por todo o território do Brasil e o quadro verificado hoje pode, em pouco tempo, levar a uma situação pior do que já vivemos até aqui. O epicentro pode ser o país inteiro. Tanto nos hospitais públicos quanto privados, as taxas de ocupação estão aumentando e chegando em alguns níveis acima de 90%, o que indica que o sistema de saúde pode entrar em colapso rapidamente e o crescimento de óbitos pode ser ainda maior em função da falta de assistência. Fique atenta, ouvinte. O coronavírus avança 250% em 3 meses na Terra Yanomami e o relatório cita total descontrole. Dados levantados por lideranças Yanomami e Equana e a rede de pesquisadores estima que 10 mil indígenas podem ter sido expostos ao vírus. Pode conferir todos os informes na página do GLDs. Aí também a luta contra a Covid e contra o garimpo continua. Ontem, não, Silvia? Foi essa semana, não foi ontem não, mas foi esses dias. Muito recente essa mensagem. Mensagem do chamado povo Yanomami, David Copenhague, para os brancos. A gente vai compartilhar aqui com vocês esse que nos inspira, que falamos lá no início. Ele diz: ei, olha para mim. Estamos vendo vocês. Nós tentamos te mostrar. Mas vocês nunca aprenderam nossa língua. Vocês só olham para baixo. Estamos avisando vocês desde o começo. Essa terra é viva. Essa terra nunca terá dono. Porque nós somos a todos terra. Todos nós. Mas vocês queriam as pedras. Ouro. Suas mercadorias. Títulos. Bandeiras. Lucros. Vocês chamam isso de progresso. Tentamos avisar. Te avisar. Mas vocês são gananciosos demais. Primitivos demais. Para entender. Agora vocês trazem outra doença. Para o Yanomami. De novo. Estamos morrendo por causa disso. E as terras indígenas. Virando cinza e lama. 5 séculos se passaram. E vocês nunca enxergaram o que estamos mantendo no lugar. O próprio céu. As suas cidades já podem ver. Suas colheitas já podem ver. Seus filhos já podem ver. Dá para ver nossos pulmões. Ei, respira fundo. Abra seus olhos. Olha para cima. Você consegue ver? Aos vivos. As vivas. As vides. O primeiro programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados das 7 às 8 da noite. E aqui o tema da semana neste 21 programa dos Aos Vivos é a consciência negra e o antirracismo. A gente vai começar aqui falando da mensagem da professora e ativista Sueli Carneiro, que escreveu: a violência racial é como a síndrome respiratória aguda grave, não permite respirar. Ontem foi o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra no Brasil. Vamos lembrar mais alguns casos. Um dos muitos casos de violência racista dos últimos meses que se tornaram emblemáticos, mas que dizem de uma violência estrutural que acontece o tempo todo. Está o caso do menino Miguel em Pernambuco. João Pedro Matos. E Matheus Oliveira, no Rio de Janeiro. A primeira morte por Covid-19 no Brasil foi a da Cleonice Gonçalves, de 63 anos, empregada doméstica negra, residente em Miguel Pereira, e às 2 horas do Rio de Janeiro, que foi contagiada pela patroa na casa onde trabalhava, no bairro do Leblon. No Rio de Janeiro. Então, ontem, 20 de novembro de 2020, aconteceu a 17ª edição da Marcha da Consciência Negra. Na véspera do Dia da Consciência Negra, um homem negro, João Alberto Freitas, 40 anos, foi espancado até a morte por 2 seguranças do Carrefour, no norte de Porto Alegre. O crime teria ocorrido após um bate-boca entre Freitas, que era Beto, e funcionários da multinacional francesa. Ficou evidente a motivação racista. O assassinato de João Alberto Freitas, Beto, que morreu asfixiado sob as botas e os punhos de seguranças terceirizados do Carrefour, pautou o Dia da Consciência Negra no Brasil. E aí, pessoal, em Porto Alegre, centenas de pessoas saíram às ruas e compareceram ao ato Basta de Racismo diante do Carrefour, Passo da Areia. Aqui em São Paulo, a data foi marcada por uma robusta passeada, mais de 2.500 pessoas, que paralisaram uma pista da Avenida Paulista. Esta estava programada para descer a Rua da Consolação e concluir numa concentração em frente a uma unidade da multinacional francesa Carrefour, no centro da cidade, em protesto contra o assassinato de Beto. No centro de BH, um grupo de manifestantes iniciou a concentração às 15 horas da sexta-feira ontem, né, dia 20, em frente ao Carrefour da Avenida Afonso Pena, para protestar contra a morte do João Alberto Freitas na capital do Rio Grande do Sul. E também em Brasília, a data motivou uma marcha de protesto contra o racismo e o brutal assassinato cometido pelas seguranças do Carrefour. Na contramão da comoção nacional, o vice-presidente Hamilton Mourão minimizou o crime e disse que não existe. Vou ler de novo, só para os ouvintes acompanharem a afirmação do Hamilton Mourão, um absurdo. Na contramão da comoção nacional, o vice-presidente Hamilton Mourão minimizou o crime e disse que não existe racismo no Brasil. Boicote Carrefour. Ao mesmo tempo, o presidente da Fundação Palmares, que é indicado por o inominável Sérgio Camargo, também reiterou que não existe racismo. O negacionismo do governo inominável é um estímulo para crimes racistas. E aí, se o 20 de novembro vamos a lembrar aqui para os ouvintes, faz referência à morte do líder zumbi dos Palmares. Apesar de ser lei federal, o dia não é considerado como feriado por grande parte dos municípios brasileiros ainda. É isso mesmo, Lau. Apenas alguns municípios aqui no Brasil é que adotaram esse dia como feriado para marcar essa data tão importante que deve ser lembrada todos os dias, mas que também deve constar no nosso calendário nacional. O Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado todo 20 de novembro, foi incluído no calendário escolar nacional em 2003. E em 2011, ele foi instituído oficialmente pela Lei Federal 12.519. A regulamentação não transformou a data em feriado nacional e fica a critério de cada estado se deve optar por ser feriado ou não. Então, isso não pode ser, né? Dos quase 6 mil municípios brasileiros, menos de 15% consideram a data feriado, de acordo com o levantamento elaborado pelo jornal O Estado de São Paulo, com base em dados da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O dia, no entanto, é marcado por atividades culturais, debates, manifestações organizadas pelo movimento negro em diferentes regiões do país. O dia 20 de novembro faz referência à morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, situado entre os estados nordestinos de Alagoas e Pernambuco. Considerado símbolo da luta pela liberdade e valorização do povo negro, Zumbi foi assassinado em 1695, na referida data, por bandeirantes. Apesar de oficializada somente em 2011, a escolha da data em memória de Zumbi ocorreu na década de 70 e partiu das conversas de quatro universitários gaúchos: Oliveira Silveira, Vilmar Nunes, Ilmo da Silva e Antônio Carlos Cortes. Eles frequentavam rotas de conversa que questionavam a legitimidade do 13 de maio, que era a data da abolição da escravatura para o povo negro. Para eles, a data não representava de fato a liberdade das pessoas negras escravizadas, pois depois da assinatura da Lei Áurea, eles não recebiam nenhum tipo de assistência do poder público para iniciar suas vidas de forma digna. Portanto, o 20 de novembro, em memória de Zumbi e sua luta histórica, é mais apropriado para o movimento negro brasileiro. E por que consciência negra, hein, pessoal? Porque é uma data também para refletir sobre a situação da população negra no Brasil até os dias de hoje, pois o segmento populacional mais atingido pela violência policial, pelas desigualdades sociais e econômicas. Consciência negra era o nome de um movimento anti-apartheid que estava à frente de greves que fragilizaram a política segregacionista da África do Sul em 1973. O Dia da Consciência Negra defendia, aliás, o movimento, né, da Consciência Negra defendia a autoestima da população reprimida e adotou o lema Black is Beautiful, do movimento negro dos Estados Unidos. O objetivo era, além de reforçar as características das pessoas negras, fazer com que essas pessoas olhassem para si mesmas como seres humanos, dignos, bonitos, maravilhosos. Assim como são, né, pessoal? Um pouco mais sobre o Zumbi dos Palmares. Eu não conhecia o Zumbi dos Palmares. Esta semana fiquei lendo muitas coisas e adorei essa história, né? Filho de Sabina, esposo de Dandara, Zumbi dos Palmares nasceu livre no estado de Alagoas em 1655 e representa, junto com outros líderes e lideresas, a resistência negra à escravidão. Pois é, a Lau vem de fora, pessoal, mas essa é uma história que todo brasileiro precisa conhecer, né? Quando Zumbi tinha 20 anos, o Quilombo dos Palmares foi atacado por soldados portugueses. Durante a resistência, ele se destacou como um bom guerreiro. Em 1678, o governador de Pernambuco aproxima-se de Ganga Zumba, tio de Zumbi, e o primeiro líder do Quilombo dos Palmares, com o objetivo de estabelecer acordos. Zumbi rompeu com o tio porque não aceitou o acordo e tornou-se, então, líder da comunidade em 1680. Durante sua liderança, o quilombo cresceu e venceu muitas batalhas. O planejamento, os conhecimentos militares e estrategistas para derrubar os brancos escravistas, além da coragem de Zubi, foi conhecido por todos, reconhecido por todos. Mais tarde, em 1694, um grande ataque ao quilombo dos Palmares destruiu a comunidade que resistia por mais de 90 anos. Zubi conseguiu fugir, mas foi capturado pelas tropas bandeirantes. No ano seguinte, em 1695, aos 40 anos de idade, ele foi degolado. 90 de novembro. O corpo do líder negro foi esquartejado para mostrá-lo sem vida, sua cabeça inerte e sem luta, mas suas ações de resistência inspiram a comunidade negra até hoje. Dada sua importância histórica, o nome de Zubi é sugerido das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana como personalidade a ser estudada nas aulas de ensino básico e como exemplo da luta das pessoas negras. E a gente sabe, né, pessoal, foram vários quilombos, foram muita luta. O quilombo de Palmares ficou muito conhecido pela figura do Zubi, mas teve, assim, na história toda, e tem até hoje, grandes guerreiros negros, negras, negres, né, aí lutando pela igualdade racial. Assim que 20 de novembro não é só um dia, mas todo mês de novembro, cheio de atos. Mas não é nem um dia, nem um mês, são todos os dias e meses do ano que precisamos lutar contra o racismo. É, vamos aqui para os dados da CONAC, quilombolas contra racistas. Um estudo que foi publicado pela CONAC confirma que o número de discursos racistas de autoridades públicas ha dobrado em um ano, 16 em 2019 a 33 em 2020. Discursos mais recorrentes reforçam estereótipos racistas seguidos de incitação à restrição de direitos. E o maior crescimento, bem preocupante, está em discursos que promovem a supremacia branca, um 600% de crescimento. Assustador, né, pessoal? Mas aí temos muitas referências para caminhar, seguir caminhando e aprender e também trabalhar essa branquitude, essa ignorância, né, que está aí bem latente, bem vinculada ao racismo, desde o movimento de panteras negras até o movimento Vidas Negras Importam, ou mesmo o feminismo negro, como Audre Lorde ou Angela Davis, né, que fizeram todo um trabalho de cruzamento, isso que se chama interseccionalidade, e que agora muitas ativistas do feminismo negro estão trabalhando desde as práticas, desenvolvendo essas teorias, né? Porque existe um vínculo da opressão racista com a opressão de classe e também com a opressão de gênero. E aqui a gente deixa os parabéns para a Érica Hilton, a vereadora de São Paulo, mais votada para a Câmara Municipal, entre tantas outras candidaturas negras, quilombolas, indígenas, coletivas, que dessa vez conquistaram e chegaram lá, marcando uma eleição histórica no Brasil, que está mudando desde as bases, né, pessoal, desde as estruturas. Sei que o cenário político às vezes parece muito triste para todos nós, mas essa eleição tenho certeza que levou um pouco de alegria para todo mundo. A gente pode não conseguir tirar dali ainda, não ainda, as grandes figuras, mas a gente está reformando a base e isso nos fortalece a todos. É isso, talvez a Erika Hilton ou outra companheira seja num futuro presidentas do Brasil, né? Porque precisamos muitas mais presidentas não brancas por todo o planeta. Para terminar, vamos a lembrar que no começo de junho, desde junho, a Coalição Negra pelos Direitos publicou um manifesto antirracista que ainda está sendo firmado por milhares de pessoas. Enquanto houver racismo, não haverá democracia. Não há democracia, cidadania e justiça social sem compromisso público de reconhecimento do movimento negro como sujeito político que congrega a defesa da cidadania negra no país. Não há democracia sem enfrentar o racismo, a violência policial, o sistema judiciário que encarcera desproporcionalmente a população negra. Não há cidadania sem garantir redistribuição de renda, trabalho, saúde, terra, moradia, educação, cultura, mobilidade, lazer e participação da população negra em espaços decisórios de poder. Não há democracia sem garantias constitucionais de titulação dos territórios quilombolas, sem respeito ao modo de vida das comunidades tradicionais. Não há justiça social sem que as necessidades e os interesses de quase 60% da população brasileira sejam plenamente atendidos. Com racismo, não há democracia. Pode assinar esse manifesto ainda pela internet. Aos vivos. Às vivas. Às vives. O primeiro programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados, das 7 às 8 da noite. E aí, o Kimbundu é a primeira língua de muitas regiões do país africano Angola. Uma língua pouco conhecida entre nós, mas essencial para a formação léxica do português falado aqui no Brasil e que diferencia da forma de se expressar do português de Portugal. Então, sabemos que o Brasil é o único país das Américas que recebeu pessoas escravizadas africanas de todas as regiões em que se deu esse tráfico. Mas a maioria das pessoas que chegaram em mais de 3 séculos veio de Angola e principalmente da região de Luanda. Essa língua, que sequer comentam nas escolas, era a mais ouvida nas ruas dos centros brasileiros dos séculos 16 a 18, já que a grande maioria da população que estava no território brasileiro era negra e muitos falavam quimbundo. E não era só uma língua falada por gente escravizada de Angola. Muitas pessoas brancas a usavam para poder se comunicar e inclusive se resguardar de possíveis revoltas. Outras pessoas negras vindas de outras regiões aprenderam em seus cativeiros essa língua pela necessidade de estabelecer relação com as pessoas que estavam ali, ao seu lado, nas mesmas circunstâncias. A partir da abolição da escravidão em 1878, o Kimbundu foi discriminado e deixou de ser citado como língua fundamental, mas não sumiu. Nossa forma de expressão cotidiana se faz, entre outras influências, a partir dessa língua. A gente fala o pretoguês. Isso, Silvia Nogueira. E existem registros de cantos de trabalho de pessoas escravizadas em Kimbundu, e alguns já mesclando o quimbundu como português. As cantigas de trabalho denominadas visungos eram entoaduras durante o árduo trabalho no campo da mineração em Minas Gerais. Os visungos têm desaparecido da cultura popular. Por isso, o compositor, músico e parceiro Felipe Mancini resolveu fazer a sua homenagem a esses cantos tão importantes para manter a história acesa e clara. O single que ele lançou ontem, pessoal, no dia 20 de novembro, no Dia da Consciência Negra, é inspirado num desses visungos. Então a gente vai tocar para vocês aqui, em super primeira mão, a canção Lambá, de Felipe Mancini. Thank you. Libe Mancini Lambá. Vamos a falar de um projeto bem lindo que é Pisar Nesse Chão Devagarinho, uma iniciativa em educação antirracista que se desenvolve por meio de dois núcleos, as infâncias e as consultorias assessorias. A iniciativa foi criada por duas educadoras negras, Juliana de Paula Costa e Arianda Patrícia Linhares. Agora, o projeto expande-se em uma rede de mulheres negras formada por profissionais interdisciplinares dedicadas a pensar as relações raciais. Hoje a gente fala com essas duas mulheres maravilhosas, pedagogas e ativistas, a Juliana de Paula Costa, que também é moradora aqui do bairro da Vila Anglo-Brasileira. É, e a Arianda Patrícia Linhares. Boa noite, companheiras. Boa noite, companheiras. Aí estão. Não ouvimos vocês. Será que nos escutam? Aí devem ouvir os seus micros. Pessoal, ouvintes, elas já estão aqui, nós nos vemos, mas não nos ouvimos, então a gente pede um pouquinho a paciência de vocês, porque elas já estão conectadas. Estão conectadas, mas talvez os seus microfones não estão abertos. Elas estão vindo de uma ação de São Paulo, que vão contar agora, né? Porque estão bem cansadas de todo dia de ontem e de hoje. E ainda assim, elas guerreiras estão aqui para conversar conosco nesse dia tão importante. Vocês nos ouvem? Elas nos ouvem. Nós não as ouvimos ainda. É bem engraçado, porque estão aí as duas tentando falar, mas não dá. Talvez vocês poderiam reconectar com esta ferramenta livre que estamos usando, que é o Jitsi, para ver se podem voltar para conectar, tá? Nós vamos a lembrar aqui esse projeto maravilhoso que elas vão explicar agora, que é Pisar Nesse Chão Devagarinho. E aí, as duas companheiras fundaram este projeto, que é uma iniciativa passada em educação antirracista, que se desenvolve por meio dos núcleos das infâncias e das consultorias. Vamos a ver se elas podem entrar agora. É, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Você sabe, Sil, que a minha mãe disse que você tem uma voz maravilhosa. Ah, jura? Jura, digo, ela fuma, ela fuma. É, pode me entrefumamos, né, Lau? Não, não se pode aqui fumar. Nós aqui, estamos fumando, né? Mas depois na fora se fumamos. E aí as meninas estão tratando de reconectar. Um beijo para a mãe da Lau, lá na Espanha, se me ouve. Aí vou lembrar uma lei que foi feita em 2003, que é a Lei 10.639, que é uma lei que obriga a incluir no ensino os conteúdos de história afro-brasileira, né? Estas companheiras que estão tratando agora de entrar outra voltaram vez. Lá, ó. Vamos a ver se ouvimos. Vamos ver. Olá. Olá. Olá, escutam? Ai, que maravilhoso. Ah, agora Aê. Boa noite. Boa noite, companheiras. Como vocês estão? Boa noite, muito. Salve, salve. Agora salve, entramos salve. Com emoção, é. Né? Uma alegria receber vocês aqui no, aos vivos. Lembramos para os ouvintes que somos a Juliana de Paula Costa, que também é moradora aqui do bairro Vila Anglo-Brasileira, e a Arianda Patrícia Linhares. Bem-vindas aqui. Agradecemos o convite. Isso. A gente estava contando para os ouvintes, enquanto estávamos tentando escutá-las, que vocês estão voltando de um ato e que, de repente, se vocês quiserem, podem contar um pouquinho para a gente que ato que é esse, por onde vocês foram. Sim, então, como vocês disseram, a Pisar Nesse Chão Devagarinho funciona por meio de dois grandes núcleos, né? O Infâncias e o Consultorias, e o núcleo Infâncias a gente fazia vivências para crianças, sempre com grupos mistos, né? Entre crianças brancas e negras, e aí veio a pandemia, e, obviamente, a gente não pôde mais receber o grupo de crianças, e a gente começou a pensar muito nas crianças na periferia, maioria de espaços, territórios com uma maioria de crianças negras, e aí numa parceria com a Rede Nós por Nós, que é uma iniciativa criada pela Bárbara Terra, que reúne mulheres pretas, periféricas, para repensar a economia na periferia. Uhum. A gente entrou numa parceria da Pisar Nesse Chão com a Nós por Nós para repensar o autocuidado das crianças pretas periféricas. Uhum. E criou os Balaios de Cafuné. Conta aí, Paty, o que são os Balaios de Cafuné. Que os nome balaios... bonito, hein? É. E os Balaios de Cafuné foram recheados, né, com um livro de uma referência que a gente já pesquisa e que nutre o nosso fazer também no Pisar, com uma boneca negra, com um kit de... autocuidado. De autocuidado com... eu esqueço sempre essa palavra. Para fazer escaldapés. E aí hoje, nessa ação, nós fomos entregar, né, materiais para um determinado lugar e também levar algumas ações para as crianças que estavam presentes hoje. Sim, e aí a entrega hoje foi no lar Maria e Sininha, que é uma casa em que a Nós por Nós tem parceria. E aí a gente levou esses materiais, então o livro é o Black Power de Akin, daqui o Sandy Oliveira, bonecas pretas e, claro, muitas brincadeiras afro-brasileiras e africanas e rodas de conversa sobre o racismo e sobre a necessidade das crianças pretas terem autocuidado e um olhar atento para a sua identidade, para crescer e se desenvolver nessa nossa sociedade tão profundamente marcada pelo racismo. Então, a gente tem esse trabalho que é de consciência racial e autocuidado para a nossa população preta, tudo junto, misturado. Tão essencial esse trabalho, né? Esse nome do Pisar Nesse Chão Devagarinho é, por acaso, uma homenagem à canção da Dona Ivone Laura? Dona Ivone Lara. Olha eu, desculpa, da Dona Ivone Lara. Uhum. Acho que eu e a Paty éramos educadoras numa mesma instituição, numa escola, e aí opa, a moto passando aqui no bairro. Não se preocupe, estamos aqui fazendo uma emissão quase na rua. E aí a Paty começou a estudar Clementina de Jesus com os alunos dela, Dona Ivone Lara com os meus, pensando sempre a importância de trazer a história das mulheres negras como um dos caminhos para a aplicação da Lei 10.639 no contexto escolar. E aí virou uma grande festa, né, Paty? A gente começou a trazer o samba de roda para dentro da escola. Exato, e a referência dessas mulheres. E numa dessas ocasiões combinamos, planejamos e fizemos um encontro dos agrupamentos com a referência do samba de roda, né? E a história, um pouco da história da Dona Ivone Lara. E foi E da Clementina de Jesus. E da também, Clementina, né, de Jesus. E foi um encontro incrível, assim, memorável, e que nos motivou a não deixar isso lá, viver somente aquele momento, né? Que... Inclusive ultrapassar os muros da escola. Então é uma grande homenagem a Dona Ivone Lara, que traz, né, essa frase, pisar nesse chão devagarinho, pensando um contexto em que as mulheres no samba precisavam se impor e se colocar, porque o samba era um contexto, e ainda é, né, mas ainda era ainda mais muito masculino. E então esse chegar com estratégia, né, com respeito à ancestralidade, à tradição, mas também com estratégia para chegando, fazer o que tem que ser feito e ocupar os espaços. Então, o nome é uma grande homenagem e fonte de inspiração. Sim. Nas que nos antecederam, nas mulheres negras que vieram antes, e uma delas é a nossa grande dama do samba, Dona Ivone Lara. Grande, grande. Que bonito também fazer conhecer a muitas mulheres que ainda não são conhecidas e que são umas referências. E aí, vocês, Ariadna, desculpa do meu portunhol, assim, Ariadna e Juliana, vocês que fundaram esta iniciativa, mas agora sois mais companheiras trabalhando em Pisar Nesse Chão Devagarinho, que faz já parte da rede de profissionais negras. Então, para os ouvintes que é a primeira vez que conhecem esse projeto, vocês poderiam fazer uma descrição do que estáis fazendo nessas duas ejes, né, de infância e também de assessoria, né, porque entendendo que a assessoria é bem, bem importante também, né? Sim, então, vamos lá, a gente brinca, esse ano a gente fez muitas reuniões para pensar essa expansão em rede, e a gente fala se a pisar no chão devagarinho tem um elemento, esse elemento é água, então que o projeto vai, a iniciativa vai se desdobrando conforme as necessidades e vai se adaptando, porque a ideia não é levar nada pronto, mas sim chegar em diferentes contextos e fazer caminhar o antirracismo permeando as estruturas. Então, pensando nisso, a gente começou a desenvolver mais parcerias com outras educadoras e profissionais negras, e aí nasceu, por exemplo, o ciclo de encontros para uma consciência racial ativa, que é desenvolvido em parceria com a Mayara Benedito, psicóloga, mestre em relações raciais, que é uma das parceiras que faz a pisar nesse chão devagarinho, e parceira também nas assessorias para escolas, pensando a aplicação da Lei 10.639, mais o pensamento também tão necessário de compreender os efeitos psicossociais do racismo no contexto escolar. Então, essa é uma das parceiras. A outra parceira que estava com a gente até agora há pouco é a Luana Morena Leal, educadora também, pedagoga como nós. Especialista em yoga. Especialista em yoga. Que percebe isso como uma ferramenta de autocuidado também, com um olhar muito sensível para isso e para essa possibilidade de orientar, né, para esse autocuidado, tanto para criança quanto para adultos também. Né? Isso, e a Lu tem ajudado muito a gente a pensar a inteligência emocional e o desenvolvimento dessas estratégias para que as crianças e profissionais negros possam manter a sua integridade. Porque o racismo, ele, quando não mata objetivamente, como tantas e tantos, que vão sendo a cada 23 minutos derrubados, né, aqui no nosso país pelo racismo estrutural, vai matando a gente aos poucos, simbolicamente também. Como ontem, por exemplo, Dia da Consciência Negra, passamos com dores no corpo, chorando, tristes. Então, essas estratégias, a Lu ajuda muito a gente a pensar como manter nossos corpos e nossas mentes ativas e obviamente, como levar isso para as infâncias e para profissionais negras e negros, né? Então, a Lu, e para todas as infâncias, né? Todas as infâncias, para a gente extirpar essa coisa assim que assola, que acaba com a vida, que acaba com um sonho de país, de tudo, né? De nação, de plurinação. Sim. Né? E aí temos também parceria com Mariana Costa, que é uma mulher negra também pedagoga, da minha família, inclusive, minha prima, filha do meu padrinho, que é uma mulher que ajuda a gente a pensar a relação com a mitologia iorubá e as crianças. A gente tem muito respeito pelas matrizes afro-brasileiras, e a Mari é pesquisadora nesse campo. E temos um homem também na nossa rede, que é Ismael dos Anjos, que é um homem negro que pensa as masculinidades e tem ajudado a gente a pensar tanto para as conversas com instituições, nas consultorias, quanto para o trabalho com as crianças, essa relação de pensar a masculinidade negra e o quão importante é pensar sobre isso, uma vez que, como eu já disse, corpos de homens negros vão sendo derrubados constantemente no nosso país, né? E o quanto é necessário pensar essa intersecção também da mulher negra, da menina negra e do menino negro e as particularidades. Então, Ismael chega junto como nosso a exceção, né? Sendo um homem na nossa rede. É o único, né? Por enquanto, sim. Bueno, pouco a pouco. Vocês agora falaram de um de dor, de tristeza, né? Nos informamos nos minutos antes desta entrevista do assassinato, né? De Beto em Porto Alegre, no Carrefour de Porto Alegre. Para vocês, não tem Qual é a sua avaliação da jornada do 20 de novembro, que foi ontem, né, Dia da Consciência Negra? Como é a sua avaliação do que aconteceu ontem? Olha, essa é uma pergunta grande, porque está muita coisa que aconteceu. Você acordar no Dia da Consciência Negra com essa notícia... eu e Paty estávamos juntas. Eu vou falar como uma análise do todo, mas como uma mulher negra viveu isso e essa notícia, é que eu passei metade do dia com muitas dores no corpo, muita dor de cabeça, muita dificuldade de digerir o que é ser uma pessoa negra no Brasil e não ter um dia de descanso e de paz. Então, isso ainda está sendo processado e digerido, porque para nós não é apenas uma notícia. Podia ter sido meu tio, podia ter sido meu irmão, e foi um irmão, foi um, um representante do nosso povo que foi assassinado. Abatido. Então, não é fácil falar, mas não pudemos estar nas manifestações. O meu companheiro Ismael esteve lá. Reportou para a gente como foi, viu a repercussão das manifestações no Carrefour da Pamplona, em Porto Alegre, acompanhando com nossos colegas que estavam ali na linha de frente. E eu acho é pouco, eu acho que é um prelúdio do que a gente precisa seguir se manifestando cada vez mais intensamente, porque enquanto não doer, enquanto na estrutura da branquitude continuam passando como um rolo compressor sobre as nossas subjetividades e sobre também as objetividades, sobre a realidade que acomete o nosso povo, e que não faltam dados e estatísticas, e ainda assim a gente tem um vice-presidente que vai em rede Amiga. nacional dizer que não existe racismo Não no nosso tem, país. né? E Pois quanta, e o quanto isso endossa o pensamento de muita gente racista que segue fazendo a manutenção dessa estrutura. Então, a minha avaliação particular é que as pessoas negras estão num processo de aquilombamento, de se fortalecer entre si, e que não dá para a gente ficar esperando a branquitude cair alguma ficha. E a gente tem que fazer o nós por nós. E é o que a gente viu ontem, e é a única coisa que de fato transforma a questão racial no nosso país. É quando a gente se une e faz o nós por nós, e é ontem, é isso que a gente viu acontecendo, e a gente precisa mais disso. Essa é a minha avaliação. Inadiável, inadiável. O projeto do Pisar Nesse Chão Devagarinho, ele tem que alcance em que comunidades, com quais comunidades vocês conseguem visitar, ou até onde, que raio vocês chegam, entendo que é mais dentro de São Paulo, né, que vocês atuam, aonde que vocês costumam circular e até onde vocês conseguem chegar com isso, ou se quando chegando conseguem multiplicar isso aonde vocês chegam, porque esse trabalho me parece assim um trabalho muito fortalecedor de quem recebe, né? E que ali aquela pessoa que recebe aquilo, ela também leva aquilo para a vida dentro dela, e ela vai espalhar aquilo também num raio gigantesco onde ela puder andar, né? Porque é a vida dela também. Bom, eu trouxe aqui o elemento água, né? Pensando um rio que vai abrindo caminhos, pode chegar longe, ou pode ter uma nova nascente aqui pertinho, né? De que não tem uma. A gente não se vê como limite da onde vai chegar, até porque é um projeto de educação. Então, pensando no núcleo assessoria, a gente tem dialogado já com algumas escolas, a maioria escolas particulares, e desse eixo aqui da Zona Oeste. Isso já há 2 anos, de 3 anos para cá, mais ou menos, e essas procuras têm se intensificado, inclusive durante a pandemia, de Olha. formações de professores à distância e de escolas buscando um comprometimento maior. E aí o alcance não dá para saber, porque é formação de professores, e a ideia é que esses educadores possam replicar essa busca, tanto pela implementação da Lei 10.639, e 11.645, mas também essa busca de compreender a questão das relações raciais como não uma questão do negro, mas uma questão do branco também. Sim. Então, que o tema da branquitude comece a entrar mais nas escolas e isso possa afetar e transformar a formação de muitas crianças, né? Então, tem esse raio. Pensando o trabalho para as infâncias, antes a gente estava aqui no bairro, a gente promovia as vivências aqui no quintal de casa. A gente tem a ideia de construir um espaço da Pisar Nesse Chão Devagarinho, mas isso ainda está como um sonho. A gente tem o alcance no momento na comunidade do Grajaú, da Rede Nós por Nós, e do Lar Maria e Sininha, que é uma parceria nova. A gente fez dois encontros na pandemia, porque a gente não pode se expor tanto, nem expor as crianças, mas é uma ponte que está sendo criada e fortalecida, e aí a nossa ideia é que isso vá se ramificando e que pós-pandemia a gente possa voltar com as vivências para grupos mistos de crianças também. Pues todo nuestro apoyo para ese trabajo tan esencial que ustedes están haciendo, ¿no? O pisar en ese chão devagarinho, que el 20 de noviembre de ontem sea justamente ese preludio de un cambio estructural, que la branquitud se desmonte, que la conciencia racial sea una conciencia activa como ustedes trabajan, que caminemos juntas para un mundo mejor. Desde luego, fuera todo racismo, boicota Carrefour. Y aquí, muchísima obrigada para Juliana de Paula Costa y Ariana de Patricia Linares, las compañeras que, após todo el trabajo de ontem y las acciones que las hicieron hoy, están aquí dedicando su tiempo, nos aos vivos, para compartir esas experiencias y esas sensibilidades tan necesarias ahora, en estos tiempos. Muy obrigada, Juliana y Ariana. Muito obrigada, Juliana, Elianda, um prazer receber vocês aqui com essas falas tão importantes e tão potentes que a gente possa levar para todos esses ouvintes. E vocês sempre bem-vindas, canal aberto, quando quiserem, aqui no Aos Vivos, portas abertas para vocês botarem a boca no trombone. Vamos junto. Seguimos, agradecemos. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Ao Eté. Tchau. Axé. Axé. Ouça meu grito invadindo os teus ouvidos, tomando a sua casa e tocando lá no seu radinho. Se o que eu digo lhe fizer algum sentido, é porque o sangue de rainha xinga ainda corre em mim. Simples assim, os meios irão justificar os fins. E as manas e minas que colam comigo também estão afim de ter sua voz ouvida e não mais oprimida, equalizada por todos os cafundós e confins. Eu fui até o Pelourinho pra entender o que já nasci sabendo, mas preciso comprovar pra crer que toda cheque faz minha pele tremer. Tássia Reis, ouça-me, abrindo o passo para a poesia. Na capa de maio de 2018, a revista Continente trouxe o trabalho de uma nova geração de poetas declamadores de Pernambuco que usam o verso como instrumento de enfrentamento diário. Vocês vão ouvir agora a Adelaide Santos declamando um dos seus poemas no recital Boca no Trombone, no Alto do Pereirinha, no Recife, O Fardo de uma Preta. Ouçam. Thank you. eu vou recitar o fardo de uma preta. A gente vai viciando e parece que o fardo a gente vai levando sempre até chegar a nossa joias e tal. E eu vou pedir o silêncio aí atrás. Já parece pra pensar, nego? No fardo de uma preta no Brasil, você só viu em novela, mas a dor nunca sentiu. Você assistiu Os Caras Silva e acha que já entendeu. Você não viveu metade do que a preta vela de casa já viveu. Você não viveu a ditadura. Você não viveu a vida dura. Você nunca foi obrigada a transar com branco lá da casa grande. Seu filho assistindo a tudo com ódio gigante. Você nunca teve que servir os que cuspiam na tua cara. Limpando o som desses cuzão e eles dando gargalhada. Você nunca foi motivo de piada. Você estuprada na porta de casa. Crescer com ódio no peito e o governo nada. Eles têm lábia demais com esses olhos verdes. Chegam de carro, bolso gordo, encosta na parede. Eles acham que porque é preta vai ser muito fácil abrir o bolso e transar com ela no motel barato. Você devia me respeitar, honrar minha moral. Pois quando você quer deitar, você chega na moral. Você beija os pés das brancas e me você quer bater. Você diz que se eu te trocar, tu cobra e eu vou morrer. Você nunca vai crescer. Minha pele não foi feita pra satisfazer tua carne. Você nunca vai entender como essa chicotada arde. Você só vai entender quando os pretos estiver no topo. Quando você negra vira moda no sistema todo. Não queremos tolerância, queremos respeito. E que toda mulher preta tenha seu direito. Queremos andar nas ruas sem ser apontadas. Nós queremos ser vistas, não estupradas. Querer ser reconhecida não é feminismo. Mano, eu não tenho culpa desse teu machismo. As pretas querem que vocês se curvem, não que vocês nos curvem. Elas querem que vocês assumam, não que vocês aluguem. Antes de vocês julgar, vocês saibam da história. Se você tá com a preta, era pra você da glória. Nós é da velha escola e a gente não quer treta. Você nunca vai entender o fardo de uma preta, porra. E aí, em 7:58 minutos, notícias Glocal, o maior quilombo do Brasil, elige pela primeira vez o prefeito da cidade de Goiás. A eleição de Vilmar Sousa Costa para prefeito de Cavalcante, no Goiás, no último domingo, 15 de novembro, guarda alguns marcos históricos, conhecido como Vilmar Calunga. Ele foi o primeiro representante do maior quilombo no Brasil a conquistar um cargo eletivo e, nesse ano, foi o único quilombola a conquistar uma prefeitura no país. E aí, parabéns. E aqui estamos no segundo turno das eleições municipais no Brasil, para o 29 de novembro. Você que mora aqui no São Paulo pode vir a São Paulo ou continuar como agora. É sua a decisão. Agora, essa eleição, pessoal, presta atenção na diversidade das urnas. No primeiro turno foram eleitos indígenas, trans, negros, mandatos coletivos e mais mulheres. É um resultado histórico. Ao menos 25 candidatas transexuais travestis foram eleitas como vereadores. Candidaturas indígenas cresceram 88% em 2020. Não queremos, eles dizem, não queremos ninguém falando por nós. Grande número de indígenas e quilombolas eleitas fortalece a luta dos povos originários e tradicionais. Em uma eleição dominada pelas pautas da crise econômica e pandemia, políticos indígenas e quilombolas mostram a força de uma mensagem pacificadora de resistência e resiliência frente às dificuldades que enfrentam, como as demarcações e desrespeito, o pedido de respeito aos seus direitos. E aí, quando são as 8 em ponto, nossas fontes informativas foram: Bairro da Vila Anglo, Alma Preta, Revista Continente, Geledes, Palmares, Conas, OMS, Atrás da Violência, Instituto Resog, CONAC, Articulação do Movimento Negro, Folha de São Paulo, Corpo Futuro, Revista, Jornal de Borda, Conexão Planeta, Asmina, Jetsi TV, Abrasco, Conafer. Ai, e deixamos vocês hoje, 21 de novembro de 2020, com Carlitos TFC, Niepoti, rap em espanhol e guarani. Niepoti, isso aí, pessoal. Obrigado, Max, que tá aí no Esse estúdio. Max, obrigado a todo mundo. Muito obrigada, Max. Muito obrigada, Juliana, notarem essa produção. Incrível, a gente adorou. Ao Eté, pessoal. Bom fim de semana. Guadalete. Hasta el próximo sábado. Nhanderu, toma em Catu. Se cuidem com Carlitos TFC. Nos despedimos. Igane ome zereten daikatu behiagoata Ahesa ma eizau, amoko jao bera Ambotu zerope pi, aputa zerope bu Apanja amaña, ipora pekuaraj Emoka zerezau, zapuka ipekuña Komitare zangu, deubu pejoa Sekume ajereitan berri aiko ano Amanon temaeran, denbora eju opano Aprendi de mis errores, pero vuelvo a equivocarme Esta causa me bendice, aunque hace que me canse Pero yo les digo, con un bolígrafo en la diestra Soy soy el prisionero del papel y las letras. Detrás del telón lloro sangre solitario, bebo el trago amargo y me paseo entre sueños, sueños que me engañan y me muestran espejismos de los cuales nadie es dueño a menos que sea digno. Y aunque yo pese tanto como el plomo, es grande el peso que llevo en el lomo y no me quejo. Aunque me vean en el espejo a diario, no se va el enojo. Me odio tanto como me amo mientras me corono. Es que venimos al mundo, pero sufrir es opcional. ¿Y qué le voy a hacer si tengo el corazón como un glacial frío? Al mal tiempo buena cara, pero si sale el sol y llueve a la vez, ¿qué quieren que haga? Lancé mis dardos, pero no le di en el blanco. Estoy ciego por el llanto y los ojos me duelen tanto, me desespero. Y nunca se va el dolor. Siento la falta de paz y una tormenta en mi interior que me sofoca. Es como respirar polvo de rocas, me incomoda. Mientras se me seca la boca, somos de lodo y al final nos abraza la tierra. Pero durante el trayecto nos tropezamos con la piedra. Yo, MCTFS, la base secreta, Asunción, Paraguay, Niepotu, auténtica poesía, yo, con un micrófono, culpa de todos, culpa de todos. Aos vivos. As vivas. As vides. O primeiro programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados das 7 às 8 da noite. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV. Vai gravar isso aí.